de hoje é a prece que Jesus nos ensinou. Vocês já devem ter ouvido falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no final, eu sempre indico para as pessoas, no final do Evangelho, nós temos no capítulo 28 preces gerais. E tem várias preces para todos os momentos da nossa vida, para nós e para os outros. Então, quando a gente quer fazer uma oração para um momento de aflição, tem a prece para um momento de aflição. Tem várias preces. Então, é bom sempre termos o Evangelho próximo para nos orientar. E a primeira prece que está aqui no Evangelho é a prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E eu acho que vocês já ouviram falar, o Evangelho, ele foi escrito pelo Allan Kardec, e o Allan Kardec, quando escreveu, ele foi inspirado por bons espíritos. E esses espíritos inspiraram ele para também identificar algumas coisas que estavam na oração que Jesus ensinou e que às vezes a gente reza com tanta pressa o Pai Nosso que a gente nem se dá conta do que está falando. E aqui no Evangelho ele vai citando cada frase, cada oração, cada proposição, ele explica o que, que quer dizer essa proposição. Então, a gente pode, num momento em que a gente quer se dedicar melhor a uma oração, pegar o Evangelho e fazer ela completa. A gente não precisa simplesmente rezar o Pai Nosso corrido. Vamos pensar nas palavras que a gente está dizendo, porque é uma oração muito linda. E se nós olharmos, ela começa assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A gente começa dizendo para Deus que Ele é santificado, que o nome dEle é santificado. E isso a gente faz no intuito de mostrarmos para Ele o nosso respeito. Porque nós respeitamos muito Ele. Ele é santificado. Ele dá para nós só coisas maravilhosas. Venha o vosso reino. Quando a gente pede, venha o vosso reino, a gente, na verdade, está pedindo para que as leis dele se cumpram aqui. E quais são as leis de Deus? Podemos pensar no que Jesus nos ensinou, podemos pensar em tudo que está escrito na Bíblia, mas uma palavra resume. Fazer ao outro o que a gente gostaria que fizesse a nós. Com certeza a gente vai começar a fazer a coisa certa. Porque a gente não quer que façam maldade para nós. Nem que se vinguem das coisas que às vezes a gente faz sem querer. Então, quando a gente diz, venha o vosso reino, a gente está, na verdade, pedindo que as leis dele aqui se cumpram. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. A questão é, vamos então observar essas leis de amor ao próximo, de amor a si mesmo, e vamos colocá-las aqui para que elas aconteçam. Ou seja, a gente se submete às leis dele, de Deus, e faz elas acontecer. Dai-nos o pão de cada dia. A gente está pedindo o pão de cada dia. A gente está pensando naquele pão fresquinho da padaria ou aquele que a gente faz com aquele cheirinho quando a gente tem fome, que delícia que é, né? Mas esse pão é o pão para o nosso corpo, sim, mas é também para a nossa alma. E qual seria o pão para a nossa alma? A oração é um pão para a nossa alma, é um alimento. O bem ao próximo é um alimento. O perdão às ofensas é um alimento para a nossa alma. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim é um alimento para a nossa alma. E é tão fácil alimentar a nossa alma. E quanto ao alimento do nosso corpo? A gente deve observar que o nosso corpo é que nem um automóvel que Deus nos emprestou para a gente passar por essa existência. O automóvel, o que a gente faz? A gente cuida dele, não cuida? A gente se preocupa com o pneu, a gente se preocupa com a mecânica, com o combustível, a gente se preocupa com o conforto, com a segurança. É isso que a gente deve, é assim que a gente deve ver o nosso corpo. É com essas preocupações que a gente deve alimentar o nosso corpo. Então, esse pão nosso de cada dia, que seja saudável. Saudável, sim, alimentação saudável faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, naturalmente o nosso corpo vai estar sempre bom, ótimo. Mas a questão também do alimento à alma indiretamente ajuda o nosso corpo. Porque se nós não temos nenhum rancor, com certeza a gente vai viver bem melhor. Então notem que de novo as leis de Deus estão presentes no nosso bem-estar. No nosso dia a dia. São elas que nos alimentam. Depois, seguindo, diz o seguinte: perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos. Aqueles que nos devem, perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. É isso que a gente diz, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olhem essa frase, como ela é importante. As dívidas que aqui fala, não deixa de ser as ofensas. E quantas vezes a gente ofende a pessoa sem querer? Sabe? Escapou. Aquela coisa que sai sem a gente querer. E aí a gente diz, a gente quer tanto que a pessoa nos perdoe por aquela bobagem que a gente fez sem pensar. E o que custa para nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem? É a primeira lei, é uma grande lei. E essa questão do perdão vai bem mais além do que apenas o cumprir a lei de Deus. Essa questão do perdão vai para o nosso bem. Porque quando a gente tem algum rancor, esse rancor incomoda a gente. É uma carga que nós estamos carregando. E aquela pessoa que nos ofendeu nem sabe às vezes que nos ofendeu. Foi tão sem querer que ela nem se deu conta do que ela fez. E a gente fica ali, batendo naquela tecla. E isso só faz mal a quem? A nós. A pessoa que nos ofendeu continua vivendo a vida dela. Se foi de propósito ou se não foi, aí o problema é dela, não é nosso. Cabe a nós perdoar, para que a gente seja perdoado. Não vamos ser hipócritas, né? Pedir a Deus que nos perdoe e a gente condena e julga os outros pelos erros. Vamos ter cuidado, lembre, fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Existe uma questão no Espiritismo que a gente diz assim, que os maus espíritos, eles vêm nos atormentar. Que os maus espíritos estão sempre ali, prontos para nos atacar. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui no Evangelho, que eu achei bem interessante. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Ou seja, a gente está pedindo para resistir às sugestões que os maus espíritos nos dão. Sim, eles nos dão. Eles estão sempre aqui, ó, prontos. Só esperando a oportunidade para nos sugerir. Só escutem o que vem a seguir. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre essa terra, para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós. E os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas nas quais nos mantém para nos tentar. O que, que está escrito aqui? Aqui está dito assim: nós abrimos as portas para esses maus espíritos entrarem. Nós, de alguma forma, em algum pensamento ou em alguma ação, a gente permite que esses espíritos cheguem e nos dê sugestões, mas sugestões que não são boas, sugestões que nos levam para a maldade. Um exemplo, tem uma pessoa que me fez um mal enorme. E eu estou aqui, então, né, rezando, pedindo a Deus forças, porque eu quero perdoá-la. Essa pessoa tem o livre-arbítrio, ela escolheu esse caminho, ela está no direito dela. O meu dever como cristã é conseguir perdoar, entender e respeitar a decisão dela, certo? Mas ao invés de eu estar presa à oração e pedindo a Deus que me ajude, eu estou fazendo o quê? Eu estou amaldiçoando essa pessoa, desejando que ela se dê mal, desejando que ela tenha alguma doença, alguma coisa ruim na vida dela. Se eu estou nessa sintonia, existem espíritos desencarnados que também não gostam dessa pessoa, que de alguma forma esse espírito e outro se desentenderam em outra encarnação. E esses espíritos, pela afinidade, pela mesma vontade que a minha, vão vir junto de mim e vão me ajudar a odiar e a ter mais vontade de mais maldade para aquela pessoa. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente começa a ir para o mal, como vem coisas que nos ajudam a ir para esse caminho do mal? Como vem pensamentos que nos atormentam e alimentam essa força para que a gente odeie cada vez mais? Eu sou humana tanto quanto vocês. E eu sei que se a gente deseja o mal para alguém, vem muita força contrária que Deus diz, exatamente isso, pensa e vai. E os pensamentos cada vez mais, e a gente é tomado por isso. O caminho do bem é estreito, mas o caminho do bem, a gente consegue ele com a oração. Então, quando nós fizermos uma oração que é do Pai Nosso, vamos fazer de coração. A gente pode orar o Pai Nosso em favor de outra pessoa. A gente pode pegar o Pai Nosso no local do trabalho, no trânsito, e rezar ele a favor de outra pessoa. A gente lembra, às vezes, ah, coitada daquela pessoa, está passando por isso. Faz uma oração. Eu não sei aquela oração lá do Evangelho Momentos de Aflição para outra pessoa, mas eu sei o Pai Nosso. Quem de nós aqui não sabe o Pai Nosso? Rezem o Pai Nosso para aquela pessoa, mas rezem palavra por palavra. Vocês vão ver que o sentimento que tem aqui é maravilhoso. É um sentimento de paz. E quando a gente tem que perdoar alguém, porque a gente tem muitos para quem perdoar, não tem? Quando a gente tem que perdoar alguém, vamos rezar o Pai Nosso com muita fé, principalmente nessa parte. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Isso tem um poder que vocês vão ver, a mudança que vai acontecer no pensamento e na vontade da gente. E para terminar, que assim seja. O amém significa que assim seja. Quando eu rezo o Pai Nosso, ao invés de eu dizer o amém, eu digo que assim seja. Porque, na verdade, o amém significa que assim seja. Então, se a gente está rezando o nosso Pai Nosso com aquela devoção, com aquela vontade de realmente mudar as coisas que estão ou nos atormentando ou nos atormentando alguém, vamos dizer que assim seja com muita fé. Porque realmente a fé, está escrito no Evangelho, ela move montanhas. Então eu desejo que vocês sejam bem-sucedidos nas orações e que vocês lembrem do Pai Nosso como uma oração, não só para sair as palavras, mas que ela tenha o poder dela.